0 operadora 41 84010909 no dígito 1. Pode ligar. Nossa equipe estará pronta para acolher a sua ligação. Se você já é associado, fidelize todo mês. Se ainda não, não deixe para depois. Ligue agora. Ajude a evangelizar o Brasil. Espero a sua ligação. 0 operadora 41 84010909 dígito 1. Como posso ser feliz? Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 operadora 41 84010909, dígito 1, ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Senhor, transformar minha vida como fruto desse Terço da Misericórdia, como fruto desse momento de oração. Obrigado, filhos e filhas que rezaram comigo nessa quinta-feira. Obrigado àqueles que ligaram e continuam ligando no 0 operadora 41 3221-6070. Eu quero aproveitar e dizer: você já confirmou sua ajuda mensal na obra Evangelizar é Preciso? Padre, mas eu não posso muito. Eu não estou pedindo muito. Eu estou pedindo o que o teu coração pode dar. O que você pode colaborar mensalmente. Se você já é associado, seja fiel. Não deixe para a última hora. Filhos queridos, se você quiser e puder, colabore e faça o seu cadastro agora. Nossa equipe está lá. 0 operadora 41 3221 6060. Vou falar de novo. 0 operadora 41 3221 6060. Escute o que foi deixado na plataforma. Oi, Padre Reginaldo, sou Tânia de Patos de Minas. Vou dar um testemunho de uma das muitas graças que já recebi através do seu programa. Há menos de 2 meses, descobri que meu filho Lucas, de 12 anos, estava com gastrite e também com alergia a leite. Fiquei muito preocupada, mas não desanimei. O senhor iria começar a novena de Nossa Senhora das Graças. Fiz a novena junto com ele, tomando água benta todos os dias. Para a honra e glória do Senhor, hoje, dia 12 de dezembro, ele está curado. Não sente mais dores no estômago e já voltou a tomar leite. Obrigada, Nossa Senhora das Graças, pela graça recebida. Um abraço e amém. Filha de Patos de Minas, 12 de dezembro. Se lembra de alguma coisa? Dia de Nossa Senhora de Guadalupe. A ela, seja dado louvor, viu, filha de Patos de Minas? Bíblia aberta, cartilha de oração. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor a voz, ó Cristo. O texto de hoje, Lucas 4, 14 e 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas deles. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado num dia de sábado. Foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías, abrindo o livro. Encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos. Depois fechou o livro e sentou-se. Os olhos de todos da sinagoga estavam fixos nele, então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos testemunhavam a favor dele, maravilhados com as palavras cheias de graça que saíam de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto de Lucas nos fala do início da vida pública de Jesus. Eu repito, onde está marcado, quais serão as prioridades da ação de Jesus? Onde está marcado a presença atuante de Jesus? A novidade que Jesus nos fala nesse texto de Lucas, em que ele, filho de Deus, presente na história humana, põe-se ao lado dos que não têm voz e nem vez. A sua atuação messiânica será principalmente junto aos pobres, junto aos oprimidos, aos cegos, aos cativos. Peçamos, num breve momento de oração, Espírito profético, Espírito de Jesus, coloque-me também como meu mestre, ao lado dos pobres e excluídos. Coloca-me também comprometido com aqueles que precisam. Como nós vamos conseguir isso? Conseguiremos se estivermos unidos a Ele, Jesus. E como estarmos unidos a Ele? Ele mesmo disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Mas como, Padre? Meu Deus, na Eucaristia, na comunhão, no sacramento. Glória, glória. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Glória, fidelidade à missão, Senhor. Ao Cordeiro, de Deus, ao nome sobre todo nome, a Jesus, o Cordeiro, permanecei em mim. Grave isso no seu coração. Só seremos fiéis a Ele se estivermos unidos a Ele. E não há união mais perfeita do que a Santa Comunhão. Glória, graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a Jesus, que se faz presença real em nossas celebrações. A Patrícia Terciotti, de Curitiba, no bairro Santa Felicidade, deixou um testemunho no site: a cura do pé do meu filho. Veja lá, no bairro de Santa Felicidade, aqui de Curitiba. Leia esse testemunho, é lindo, é maravilhoso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, a água, a roupa, as fotos dos enfermos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã, filhos queridos. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.